Okay. Tive as minhas tripes lá no Ocean Beach. Pegava os skunk na praia de San Diego City. Acordava todo dia às 5 da manhã. Ia pro colégio secar as alemãs. Sem problema, meu inglês não é tão bom. Mandei meu rap lá e quase gravei um som. Me faltou grana, mas comprei muita weed. Procurava na praia e perguntava ao Jeep: where I can find you weed here? Fumavam e depois ia pro bar tomar um beer. Chegava na Big House e rolava a sessão de free. Mohamed francês e a gente começava a rir. Noite do cassino que não vou mais esquecer. Que diria que ia acabar na loja de narguilé. Largava do Cuciá, direto Larica. Comprava os suplementos pra começar a treinar. Na academia treinava e jogava futsal. Teve até uma briga com os gringos paga pau. Mas eu tô nem aí, eu gosto de chapar. Concorrência comigo é só na hora de fumar. Grande experiência, uma nova cultura. Procurava as meninas de noite pela rua. Na casa de califa fumava o medicinal. Era tanta chapação que o beck não tinha final. Na festa de rap que a gente ficou muito louco. Se eu tava bebo, eu não tava, era pouco. Agora para e pensa se a vida não é boa. E se ela fica ruim, me deixa aqui, eu tô à toa. Despreocupado pela juiz de San Diego City. Com os árabes do curso só fumando um haxixe. Era foda acordar naquele frio de congelar. No final de semana nosso dia era fumar. Comprei uns pano e marquei minha passagem. Muito conhecimento de weed nessa viagem. Vivo do meu modo, não importa o lugar. San Diego foi foda e eu quero voltar. Um beck pra queimar, um copo pra brindar. Início de uma história que eu tenho que lembrar. Vivo do meu modo, não importa o lugar. San Diego foi foda e eu quero voltar. Um beck pra queimar, um copo pra brindar. Início de uma história que eu tenho que lembrar. 21 dias de aprendizagem. Vou contar e falar minha breve passagem. Chegando a nova margem, mas sem perder coragem. San Diego Brothers Cush mandando sua mensagem. Sem espaço pra covarde, o bonde faz sua parte. Rimar não é só letra, rimar também é arte. Explicando para todos o sentido da viagem. Presta atenção no andar da carruagem. Com razão e emoção, escreva a sensação de estar voando sem nem sair do chão. Hora da apresentação, conhecer novos irmãos, por quem dividirei sentimentos de união. Mas logo paro e penso o que estou fazendo. I need some weed pra pensar no momento. E não me descontento com o que está acontecendo. I'm so high que parece tudo lento. Aprendendo com o rap novos conhecimentos. Corro ali na praia pra aproveitar o vento. Chegando na esquina, combino com as gringas. Casa de califa, banho de piscina. Mais tarde tem downtown, cassino royal. Mohamed, suas garbas estão lá. Afinal, pussy pussy, black or white. Dilema de um louco em busca de sua paz. Me disseram como faz, mas não corri atrás. Fumo o meu kush, escolha mais sagaz. Suportando os pilares daquilo que me atrai. Uma mente aprisionada é pior que Alcatraz. Vivo do meu modo, não importa o lugar. San Diego foi foda e eu quero voltar. Um beck pra queimar, um copo pra brindar. Início de uma história que eu tenho que lembrar. Vivo do meu modo, não importa o lugar. San Diego foi foda e eu quero voltar. Um beck pra queimar, um copo pra brindar. Início de uma história que eu tenho que lembrar.